Rota 9907, já livrou o nível 100. Ativa, 095. Ciente. Meia 04, o tráfego já foi ultrapassado em nível. Sente, o 604 está com a aeronave no visual, está retornando ao perfil do FIB. Controle Salvador, boa noite, TAM 3305, informação X-Ray, descendo até os 150. 3305, acione a identificação, a chegada é a Mari, deixe manter o 050. É o 050 na chegada Mari, TAM 3305. Pro controle? Aeronave que modulou o controle. Rota 9907, para interceptar o localizador, esquerda para o 165, reporte estabilizado, desça para 2000 pés. Localizador esquerdo 65, para 2 UPS, reportará no localizador total 9907. Rio 5972, vetor para sequenciamento, esquerda proa 205, esquerda 205, limitado pelo localizador nesta proa. Após, através da posição pelô, prossegue para 2000 pés, ajustado 10015. Ok, esquerda 205, baixando para 2000 pés, é isso? Após o trajeto de tempo? Já está autorizado até 2000, pode prosseguir até 2000 pés, livre de restrição. Ok, direto para 2000 pés, na rua 205. Pode manter velocidade ou não? Pode sim, está autorizado. Obrigado. O gol no 604, agora com Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Recife, 126, 85, 45, gol no 604. O controle de Salvador é o TAM 3305. Prossiga, TAM. É possível voar na proa 60 para evitar um PCU próximo à Mari aqui? Livre desvio, TAM 3305. Ok, é só um PCU mesmo, eu vou livrar ele aqui com a Pro 70 e eu intercepto mais próximo ali a ITAP. Próximo a ITAP a gente intercepta o perfil de chegada. Sim, Matheus. Vai fazer um pequeno desvio aqui de 10 graus da direita, a fim de evitar um cômodozinho na descida aqui. Sente, Rio. Rota 9907, estabilizando no ILS, Campo Vista. 9907, agora para Torre 118, decimal 95. 895, obrigado. Salvador, total 9907, boa noite, no ILS estabilizado, cruza 2100 pés. Total, boa, avistado, o vento Salvador é 120.8, ajuste 1015, pouso autorizado na 10. De pouso 9907. 403305, está voando praticamente na projetada. Ciente. Voo 9075, a sua identificação, a chegada é a bordo, deixe manter o nível de voo 050. Salvador 3595, adicione identificação, chegada BOF, desse mantém o nível de voo 060. 10 autonomia, alterna com isso. Quanto espera, bom voo. Vai, então, 395, tá de boa. Cinco, autorizado, direto BOMF. Direto BOMF, 3595, chamar agora o ideal, direto. Afirmativo, quando no ideal, tá autorizado até o 060. O Rio 5972, agora para interceptar o lock, esquerda, proa 165, reporte estabilizado. Esquerda 165, reportará. Autorizado até 2000 pés, é porte estabilizado na final do procedimento, autorizado ILS X-Way. O ajuste 1-0 no 5. Ok, então vamos descer a 2000 pés, ajuste na terminal 25, autorizado ILS, portará estabilizado. 2000 pés é altitude 305. Salvador, muito boa, né? 747 Web, está com o número 0 da Alemanha. Web ali, mantém. Se mantém, né? 747. O total, Solo 51, pode manter minha escuta e prosseguir até o Pátio 3 ver aquilo. Mantenha sua escuta até o Pátio 3 ver aquilo. Confirme, Rio estabilizado? Estamos estabilizados agora. Gente, Rio, agora 14 no 8, decimal 9, 5. 18, Solo Salvador Azul 4209, informação X-Ray, autorização para Belo Horizonte Confirma. Azul, ciente, saída da Air Ride Copia. Aguardando Azul 4209. Valeu, boa noite, Azul 6224. Oxenar 6224, acione identificação. Eu te comendo 224. Boa, eu aqui. Oxenar 6224, contato radar, chegada Amanda, esse mantém o nível de voo 040. Chegada Amanda, 040, 224. Rio, tem pouso autorizado na 10, 120 com 10. Tive pouso pro Rio, obrigado. Sete, decolado 5319, 8, bom gol. 19, 8, boa. Cópia. Pronto, azul 4209. Autorizado com fins, nível 360. Decola da 10, direita, saída da EO, Leda. Após Leda, vou direto bridge. O controle é 19-8, torre 18-95. Seu transponder 5126. Em bridge, o senhor intercepta a Persolu 16. Autorizado nível de voo 360 para a Dosa de Confins, via para a Persolu 16. Cola pista 10, curva na direita, saída da EO, posição Leda, direto bridge. Lá para a aerovia, transporte 5126, torre 1895, controle 1928, azul 4209. Correto, 5126, reporte pronto. Senhora 5126, Camará, azul 4209. Poxa, né, 6303, posição 1, puxa de estacionamento. 633, autorizado, no 1, reporte táxi. Camará, táxi. Reduzindo de 2.80 para 2.50. Vou ir direto Duna, o Oceaner 6224 e descido até 3.000 pés, ajustado 1.095. Se possível, empregue a máxima velocidade possível. Afirmativo então, high speed, pro de Duna para 3.000 pés, Oceaner 6224. Afirmativo. Ainda está tranquilo na empresa? Controlador. Obrigado. Torre, Salvador, Santo 3305, 2.5 do Índia. 3305, boa. O ajuste é 1015. O vento é 120 com 10. Pouso autorizado na 10. Tive pouso, 10, Santo 3305. 1015 no 9075, desça até o nível de voo 040. Reduza 220 nós para o sequenciamento. Ok. Ao 040 com 229, 9075. Scanner 6613, táxi 1730 a bordo, 4 horas, galinhão. Três, 3 vai prosseguir via Índia, 1895, ponto espera, ajuste 1015, bom voo. Índia, 1895, obrigado, 1015. 6224, autorizado, 2000 pés, ajustado no 015, final ILSXB. Reporte quanto estabilizado. 642 pés, Fortaleza estabilizado, ajustado 6224. Objeto 6747, agora com Recife, frequência 125 decimal 1, alterno 33 decimal 25. 251 3325, boa noite. Boa noite. Gol 9075, prossegue para 3000 pés, o ajuste em Salvador 1015, informo que vai seguir tráfego da Oxener, posição de 11 horas, correção 1 hora, 12 milhas. Mantendo 2000 pés, é um Fokker 100. Afirmativo, desce para 3000, mantenha a aeronave da Oxener. Torre, boa noite, Oxener 6313, ponto histórico. 909. 199, 9075. A linha mantém na 10. 3305, Solon 219, Solon 59. Obrigado. 5595, desse mantém o 040. Desce para o 040, 35595. Solo tá 3305, boa noite. 3305, boa, táxi Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 07, 3305. Boa, limite localizador. Ok, vai até a Bruno, 9075. Do primeira nave, número 1. Primativo. Autorizado 2000 pés. Autorizado 2000, 6224, completo final, torre 1 no 8, 95. Torre Chanel 6224, passando a turma. 6224, boa, continue aguardando pista livre. O 9075. Trael autorizado, grato. Solo Salvador Azul 4209, parte 1, posição 8, puxa de acionamento. Azul ciente, fique atento ao tráfego da TAM, parqueará no portão 7 após o mesmo autorizado. Ciente após o tráfego autorizado, puxa de acionamento, Azul 4209. Eu preciso 5 nó 5, livre de restrição, autorizado 2 mil pés, ajustado no 0 no 5. 2 mil pés, no 0 no 5, trip 5, 5 no 5. Autorizado voar direto do UNA pro trip 5, 5 no 5. Direto do UNA, trip 5, 5 no 5. Marcha de trabalho, acionei 6224, prosseguindo. Sim, 120 com 10, pode autorizar. Autorizado, gol 9075. 9075, agora com a torre no 8, decimal 95. 2954. Torre de Salvador, boa noite, gol 9075. 9075, boa, segundo, ajuste 1500. 9075. Passando Índia Serra, baixado de trabalho, voo 9075. Gente, agora que está livre, 9075. 3405, direito 219. É de 219, 224. Trip 5595 para o localizador, esquerda 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, reportará estabilizado 5595. 75, 120 com 10, 1015, pouso autorizado na 10. Pouso autorizado, 907. O 6224 também, a tripulação vai prosseguir para Aracaju. Afirmativo. Após Aracaju, qual é a próxima perna, o senhor sabe? Ah, a gente perna aí, tá lá. Obrigado. 1-3-3-25-25. 1-3-3-25, Oxalé 6-3-1-3-3. Tripulação que fica lá ou o voo se encerra lá em Aracaju? Só para confirmar. Os dois se encerra e ele fica lá. Tá, ok, obrigado. Paulo Salvador, azul 4209, 41, passar o táxi. Alternativa Rio de Janeiro Galeão, autonomia de 3 horas e o POB 121. 4209 vai prosseguir via Pátio Índia, 18.6 ponto espera, correção 18.95 no ponto espera, o ajuste 1015. Ataque a Pátio Índia, ponto espera da 10, torre 245, ajuste com 0.95, azul 4209. Boa, é se aguardando pista livre, 1500. Aguardando pista livre, 355 no 5. O 6224 vai dar passagem ao tráfego da Azul, após o mesmo via Juliette, portão 1. Após o tráfego da Azul e Juliette, portão 1, 6224. De 075 ao 08, direito 219. Direito 219, na 075. Cinco no quatro, 1015, no ajuste, 120 graus, 10 nós, pouso autorizado na 10. Livre pouso, trip 55, 15. Solo Salvador, Gol Nave 075, Librão, na sua escuta. Nave 075, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, Gol Nave 075. Salvador, 4209, após o tráfego na curta pousada, mantém. Cinco, um no cinco, azul 2, direito 219. Direito 219, trip 55 no 5. Fala Salvador, trip 55 no 5, livrando na Alfa, boa noite. Trip boa, táxi Alfa, Kilo até o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 55 no 5.